passo aqui. Que nem me conheceram o dia que eu nasci. Que nem no bairro, por baixo da etiqueta. É sempre tudo igual, curioso e direita. Que gostoso, sempre escuro, nem disfarce, sem fantasia. Que nem seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Proibido, pela censura, o decoro é moral. Liberado e praticado pelo gosto geral. Pelado todo mundo gosta, todo mundo quer. Ah, é? É. Pelado todo mundo fica, todo mundo é. Pelado, pelado, tu com a mão no bolso. Pelado, pelado, tu com a mão no bolso. Pelado, pelado, tu com a mão no bolso. Tu com a mão no bolso. Tu com a mão no bolso. Obrigado, valeu.